frente pros mano com mais amor. E não vê os moleques se armando sem terror, impondo medo. Quantas mães irão chorar com filho baleado pela merda de um celular? Porra, já não dá, nem parece ser gente da gente. Cadê a disciplina? Compaixão na quebra carente. Se perdeu entre viela e cativeiro, e o resgate pra salvar o amor refém do desespero. Acabou com uma última gota de lágrima. Não para, vai na fé, vagabundo. Tamo junto até a alma separar do corpo. Graças a Deus tô firme, com o microfone em mão, pra não ter que trocar pelos rifles de precisão. Mas atenção, moleque, na selva não tá fácil pra ninguém. Palavra é um tiro na guerra, mas atitude, defenda a sua postura com honra, que a oração da mãe de joelho rezando na goma não seja em vão, e que as asas dos anjos divinos proteja das balas nesse campo de extermínio. Fé é tudo que eu tenho, desde cedo acostumamos acordar, abrir a janela e ver no rio os corpos boiando. Quantas mortes, só tragédia terrorista. Quantas mães ganhando a vida com prostituição da filha. Que esse mundo tá perdido mesmo e nada recupera, além das trincheiras da guerra. Fé é tudo que me resta, só a vitória me interessa. Reflexão, a vida se resume nesse mar de ingratidão. Vi o anjo do perdão baleado em meia guerra, refém dos próprios medos. A fé é tudo que me resta, só a vitória me interessa. Reflexão, a vida se resume nesse mar de ingratidão. Vi o anjo do perdão baleado em meia guerra, refém dos próprios medos. A fé é tudo que me resta. E é São Vicente que venha com vocação guerreiro. Das ruas é mexe a voz que dá vida aos becos. Ei parceiro, Brasília, TF não é diferente. O que nos resta é só a fé. Nesse pente por pente, os sonhos são executados ainda na infância. E os fuzil vira brinquedo nas mãos das crianças. Os rifles e as pistolas ainda é consequência da incompetência do Estado e de sua ausência. Não tema os cativeiros, não choque com os morteiros, não tema com a ação dos parceiros, não chore com os enterros, porque vocês corromperam o coração antes pacífico. Hoje entregam a vida pra tirar o bem dos ricos, como a mente dos psicos. Crime pensa, trabalha focado na missão. E se é guerra, encara sem medo da morte a mil voos. O peito cheio de ódio, encarcerando o amor. Assim nasce os velórios. Tentei chegar numa solução, não vi nenhuma meu truta. O instinto dos pivete é monstro, as mina, os três é puta. O capitalismo segue desenfreado, amordaçando a esperança. Os sonhos estilhaçados nos veneno, nós ainda caminha arrastando a quebrada, longe da paz e da glória, em meio ao sangue e as armas. Esse mundo tá perdido mesmo e nada recupera, além das trincheiras da guerra. Fé é tudo que me resta, só a vitória me interessa. Reflexão, a vida se resume nesse mar de ingratidão. Vi o anjo do perdão baleado em meia guerra, refém dos próprios medos. A fé é tudo que me resta. Só a vitória me interessa. Reflexão, a vida se resume nesse mar de ingratidão. Vi o anjo do perdão baleado em meia guerra, refém dos próprios medos. A fé é tudo que me resta.